compositor Edno Nogueira, estourado. Cusão, a vida tá sem graça, sem você aqui comigo, eu juro não tô nada bem. É sério, amor, não tô fingindo, a casa tá tão vazia, o clima não tá nada bom. Nossos cachorros já não brincam mais, nosso quarto todo bagunçado. E seu nego, imagina aí, cabelo grande, barba por fazer. Disfarça um pouco com meu violão, mozão, e nossos bichos de estimação. E aí? Seu nego aqui tá cada dia mais mozão, com saudade de você. E aí, o que você espera? Volta logo, vem correndo, não demora muito e vem me ver. Volta logo, amor, e o seu nego aqui cada dia mais mozão, com saudade de você. Amado Basílio, aqui seu coração não bate, só apanha. Mozão, a vida tá sem graça, sem você aqui comigo, eu juro não tô nada bem. É sério, amor, não tô fingindo, a casa tá tão vazia, o clima não tá nada bom. Nossos cachorros já não brincam mais, nosso quarto todo bagunçado. E seu nego, imagina aí, cabelo grande, barba por fazer. Disfarça um pouco com meu violão, mozão, e nossos bichos de estimação. E aí? Seu nego aqui tá cada dia mais mozão, com saudade de você. E aí, o que você espera? Volta logo, vem correndo, não demora muito e vem me ver. Volta logo, amor, e o seu nego aqui cada dia mais mozão, com saudade de você.